1, 2, 3, 4. En la situación que se vive a nivel mundial, donde todos los modelos se resquebrajan, necesitamos buscar y buscarnos. Encontremos las alternativas juntos en este foro social mundial Belén do Pará 2009. Búsqueda. Y amigos que nos están escuchando. Estamos aquí en este programa que se llama Búsquedas y va a ser producido en conjunto con Radio Matraca de Berlín y Red con Voz de Madrid. Estamos en el foro de radios y dentro de un día apenas comienza el foro social mundial en Belén do Pará 2009. Hoy vamos a estar transmitiendo desde otro lugar del campus de la universidad, donde se situó desde la mañana el foro de medios libres. Incluso ahora se está realizando alguna de las jornadas. A las 3:30 comienza otra mesa, otro plenario, y por la mañana estuvimos todos los comunicadores del foro de radios en la mesa que dio inauguración a este foro de medios libres. Estamos aquí también con Verónica Arias. Buenas tardes. Ella es de Radio Matraconda, ¿no? Matraca de Berlín. Muy bien. Bueno, ¿podemos comentar un poco de qué trató la mesa de hoy? Y, bueno, los contenidos que se trataron y todos los debates que se abrieron, ¿no? Sí, bueno, fueron diferentes mesas que se habló sobre la democracia en los medios de comunicación. Hubo también otra mesa que intentaba explicar la crisis y las consecuencias que puede tener en los medios alternativos. Y bueno, el debate va alrededor de explicar qué son los medios libres, a qué problemas se enfrentan con los grandes medios, problemas de financiamiento, y bueno, las distintas agrupaciones que participaron de las mesas. Se dijeron distintos puntos de vista. Se habló, por ejemplo, de los medios libres, como qué caracterizan los medios libres, que es la horizontalidad, el pluralismo, la participación directa de la comunidad. También se habló que para un medio libre debe usarlo software libre, debe también estar de acuerdo con el copyleft, y que todos los movimientos de medios libres son movimientos políticos, y es un movimiento revolucionario, porque al usar estos tipos de software libre, al ser alternativos, ir por distintos canales de comunicación, rompen con esta política de neoliberal. Bueno, se explicó también sobre la nueva tecnología, como internet y los nuevos medios abren posibilidades también a los medios alternativos. Aquí, Vero, bueno, tenemos que comentar también que dentro de lo que es el Foro Social Mundial, las distintas salas que tienen ordenadores para el uso de las personas que están aquí participando, todas tienen instalado el sistema operativo de Ubuntu, ¿no? Todavía no están funcionando activamente, pero bueno, se espera que a partir de mañana ya estén funcionando las salas con este sistema únicamente. Bueno, también es sorprendente cómo han contado cómo ha crecido las redes de radios comunitarias, la participación que ha tenido la gente, por dar un ejemplo, Wikipedia. La necesidad de informar, de comunicarse, cómo hace que miles de personas engrosen cada vez más la información que hay en una página como Wikipedia. También habla como que las nuevas tecnologías y de los medios alternativos, y el uso de los medios alternativos, cómo ha cambiado la imagen de emisor y receptor, quién produce una noticia, quién la recibe, cómo eso ha ido cambiando. También, bueno, se habló sobre la crisis económica y cómo la crisis económica ha afectado, cómo los grandes medios por ahí, medios dominantes, que están muchos diarios, grandes diarios que están en quiebra, que están en bancarrota, y cómo también ahora muchas empresas están, por el desarrollo que han tenido las nuevas tecnologías, cómo nuevas empresas están en busca de eso, de lo digital, y también que esto representa un problema para los medios libres, que hay que estar atento para ver cómo que estas empresas no copen esos medios libres que tenemos ahora, como un gran medio como es internet. Sí, muchas, bueno, todos lo que son los medios comerciales ahora están copando, como decías vos, Vero, todo lo que son las redes sociales en internet, y cada vez llegan a más personas, y esa información reducida, entre comillas, ¿no?, que difunden los medios comerciales, están llegando a más y más personas por esas redes sociales en internet, ¿no? Sí, bueno, hay cosas que se repitieron y que se remarcaron, que se saben, pero que se vuelven a repetir, que es como el monopolio de los grandes medios anulan el debate público. Y también se dieron ejemplos como el caso de Israel, como la transmisión de información es simplemente como se consume, pero no se reflexiona ni se critica. Si tiene la sociedad solamente consume información, pero no tiene espacio para criticar por ser tan espontáneo y tan rápido. Y bueno, y también otro ejemplo es el ejemplo de ATAC, que estuvo denunciando hace un par de años, anticipando la crisis económica, y que sin embargo los grandes medios no han dado información sobre eso. Sí. No, y también todo lo que se viene diciendo sobre la crisis, ¿no? Muchas cosas en muchos medios, en muchos movimientos alternativos, y crisis en distintos aspectos, ¿no? Porque desde los medios mayoritarios, convencionales de comunicación, no se expresan simplemente la parte de la crisis económica, pero a nivel del primer mundo. Entonces, ¿cómo es la crisis económica en otros países? Que obviamente va a afectar mucho más que lo que está afectando en los países del primer mundo, ¿no? Bueno, y estas charlas, estos foros son muy importantes por todas las dificultades que tienen que enfrentar los medios libres. O sea, representan ahora muy importantes por cómo estos monopolios se hacen cada vez más fuertes. Y por un gran ejemplo de eso es que los gobiernos cambian, por ejemplo ahora en Estados Unidos, pero que los medios no. Y entonces por ahí los grandes medios se hacen responsable de que sí, el gobierno de Bush fue el que engañaba, el que decía mentiras, pero en realidad eran esos mismos medios que están ahora, son los que respaldaban esas medidas. Sí, ellos persisten, ¿no? O sea, también es todo lo que fue la cobertura hace bastante poco del cambio de presidencia en Estados Unidos, ¿no? Cómo se difundió tan masivamente, ¿no? Bueno, a ver, que eso es obviamente por determinados medios que a nivel mundial se manejan con muchas redes, ¿no? Bueno, y ahora tenemos después, para dar un ejemplo de un caso local, se sabe que las radios comunitarias están sufriendo una gran represión acá en Belén de Pará, y por eso vamos a tener una entrevista con una de esas personas. Pero antes, previamente, vamos a hacer un momentito de entre música y otro poquito. Somos los hombres quienes generamos ciertos problemas. Somos los hombres quienes debemos solucionarlos. Somos los hombres quienes debemos discutir cómo. Somos los hombres quienes debemos comunicarlo. Búsqueda. Como decíamos, en la mesa sobre democratización de los medios se dijo que 8 radios comunitarias de la región fueron cerradas con el argumento de limpiar el área metropolitana para el Foro Social Mundial. Y también sabemos que la represión en los medios, las radios comunitarias, viene desde hace ya algunos años, que no es algo nuevo. Bueno, y para eso, para hablar de estos temas, estamos con Raimundo Francisco de Oliveira, que es de una radio de aquí, de Río Mar, FM, y lo tenemos aquí. Hola, Raimundo. Hola. Hola, boa tarde. Boa tarde. Raimundo nos va a hablar en portugués. Portugués. En portugués. Nosotros le vamos a hacer las preguntas en español y Después capaz que ponemos alguna de traducción de su voz. Cierto. Vale. Cuéntanos un poco cómo nacen las radios comunitarias aquí en la zona, en la región de Pará. Ta. ¿Y qué es el problema? ¿Cuál es el problema que tienen? Certo, bom. Na verdade, o nascimento, como se nasce, ou, aliás, melhor dizendo, como se cria uma rádio, vem de ideias de comunidades pobres, tá? Uhum. São comunidades que geralmente se constituem na periferia da Grande Belém, na periferia do estado do Pará, de cidades pequenas, tá? E depois de algum tempo, já constituída, já com vários trabalhos comunitários, eles optam, né? Ou melhor dizendo, resolvem criar uma rádio comunitária. Tá? Então, o primeiro passo de uma entidade pequena, de uma ONG, vamos dizer assim, seria a elaboração de eventos culturais entre bairros, entre pessoas, entre comércios e eventos na própria rua. Para que esse evento? Esse evento seria para se coletar fundos financeiros, tá? Para que se pudesse, desde aquele momento, a se adquirir os equipamentos obrigatórios para se criar a rádio. Porque, em se tratando de uma entidade muito pobre, de pessoas pobres realmente, não teria condições financeiras para comprar os equipamentos. Então, este seria o primeiro passo para criar. O segundo passo seria um passo mais burocrático, seria a constituição da fundação da entidade, tá? Juridicamente constituir esta fundação, esta entidade. Este é o segundo passo. O terceiro passo seria a remessa dos equipamentos para os nossos governantes, né? Os poderes da República, que seria o Ministério das Comunicações. Após todas tomadas disso, nós remeteríamos esse documento ao Ministro das Comunicações, pedindo autorização para se operar a radiodifusão comunitária. Esse é o terceiro e último passo. Só que diante desse terceiro passo, aí começa realmente uma verdadeira via crucis. Você entende via crucis? Sim. Uma verdadeira via crucis em termos de legalização. Por quê? Porque, primeiramente, o nosso documento lá, ele geralmente dorme nas gavetas durante 5, 6 até 10 anos, dormindo, parado, sem movimentação nenhuma. Com algumas articulações políticas, vai aqui, vai ali, muitas viagens em Brasília, né, que é a nossa capital, após muitas viagens, se consegue passar para o segundo passo, que é onde eles pedem a nossa documentação, que vem com assinaturas. Na parte legislativa, não? Exatamente, né? Aí vem assinaturas de pessoas, perto de 2.000, 3.000 assinaturas, etc. Depois vem a parte técnica, aí nós temos, após esses período, nós ainda vamos ter que aguardar 1 ou 2 anos para se conseguir. Por quê? Porque eles ainda vão fazer a parte técnica, aí vem a Anatel, vai fazer realmente os trâmites legais. Aí, quer dizer, democraticamente, uma rádio para ser legalizada aqui no estado do Pará varia de 5 a 10 anos. Tá? Existem casos de rádios que se legaliza aqui no estado do Pará até com 6 meses. Existem casos, rádio comunitária. São rádios comunitárias que estão na mão de políticos. Tá? Uma pessoa que já foi político, ou que é político, ele tem conhecimento em Brasília, tem conhecimento com o poder público, ele legaliza uma rádio comunitária dentro de 5, 6 meses, já está legalizado tudo prontinho. Esse é o caso de político. Agora, uma comunidade, uma verdadeiramente comunidade demora até 10 anos para se legalizar. E, Raimundo, ¿qué pasa si no, o sea, cuando no se les dan el permiso, la acreditación? ¿Qué pasa en esos casos de que la radio sigue abierta transmitiendo sin autorización? Na verdade, o que acontece é o seguinte: após nós esperarmos 1, 2, 3 anos, aí, o que a gente faz por conta própria? Se resolve colocar a rádio no ar, tá? Se coloca a rádio no ar, aí começa a segunda parte, que é a parte apreensiva, né? A parte criminal, porque nós temos um poder público hoje que aqui no Brasil se diz que geralmente a justiça é igual para todos, mas na verdade não funciona dessa maneira. A justiça aqui no Brasil, quem tem dinheiro tem justiça, quem não tem dinheiro é injustiçado, tá? Então, como uma entidade não tem dinheiro para fazer isso, o que acontece? A Anatel vem junto com a Polícia Federal, apreende nossos equipamentos, tá? Levam companheiros nossos presos, vão presos. Já existe caso de uma companheira na cidade de Picos, no Piauí, isso no final de 2006, era uma senhora de 50 e poucos anos, com ação da Polícia Federal que houve nesta cidade, essa senhora veio a sofrer um colapso do infarto do miocárdio e veio a falecer devidamente da ação da Polícia Federal, tá? E já aconteceu em nossos casos. Então, é uma ação repressiva, uma ação muito árdua, que chega a algemar companheiros, eles chegam quebrando os estudos, algema o companheiro, entendeu? A pessoa tem que ficar calado, se falar alguma coisa, vai preso. Então, é muito severo a atuação da Polícia Federal em termos de rádio comunitária aqui no nosso país. Não estou dizendo só no estado do Pará, não. Claro. Ah, não só no Pará, sino que se dá em outras comunidades. Nosso país, no Brasil todo. Tienen informes o están en contacto con otras radios de otras provincias, comunidades en Brasil, que les pase lo mismo? Claro, nós temos hoje a Abraço, que é a Associação Brasileira de Rádio Comunitária Nacional. Através da Abraço, inclusive, nós temos o presidente da Abraço aqui, companheiro José Sotter, né? E através da Abraço, a gente consegue se manter informado do que acontece no Brasil todo. Quando se fecha uma rádio Rio Grande do Sul, quando se fecha uma rádio lá no Ceará, né, Rio Grande do Sul e Ceará são Norte e Sul. Então, automaticamente, nós ficamos sabendo tudo o que se passa em termos de rádio comunitária. E assim como manifestações ações coletivas? Temos. Aqui no Pará, nosso caso é um pouco espesso, né? Devidamente pela aquisição financeira, muitas pessoas têm necessidade de se locomover até o local para que se faça essa manifestação coletiva. Mas no caso de alguns estados que têm mais poder aquisitivo, essa manifestação são mais rápidas. Acontece dentro de algumas horas após o fechamento das rádios, tá? Eles contactam todos os companheiros e rapidinho se reúnem, tá? E vão para cima fazer manifestações. Inclusive, nós temos até vídeos. Eu estava assistindo agora às 11 horas da manhã um vídeo de uma tomada de companheiros do estado de São Paulo, tá? Que eles tomaram a Anatel. Tomaram no hotel, foram, invadiram no hotel, tomaram. E aqui no Pará, há 3 anos atrás, os companheiros da rádio Cidadania também já tomaram o Anatel. Entendeu? Já foram lá, já tomamos a Anatel, e só que é mesmo que nada, permanece na mesma. O que eles dizem? Nós somos funcionários públicos, estamos o quê? Estamos cumprindo ordens. Se nós não cumprimos ordens, nós vamos ser postos para fora. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que mudar as nossas leis. Só que as nossas leis foram criadas através do Congresso Nacional, e para se mudar uma lei é muito difícil, né? Existe a nossa lei, por exemplo, a Lei 6.612, que é uma lei que trataria, entre aspas, trataria de rádio comunitária, mas na verdade não trata de rádio comunitária. Ela trata sim da repressão, ela oprime, essa lei oprime. Se criminaliza tudo o que são os meios comunitários. Como? Criminaliza as rádios comunitárias. Exatamente. E como é, que passou com essas 8 rádios que foram cerradas? Bom, algumas das rádios que foram fechadas, eu vou te dizer, alguns companheiros foram, vamos dizer assim, sofreram penas alternativas. Alguns companheiros sofreram penas alternativas, como prestação de serviços comunitários, tá? Algumas em hospitais, doações de sangue. Alguns companheiros pagaram multas e alguns companheiros foram condenados a cumprir pena de prisão. Tá? Quanto de prisão? Olha, na verdade, a pena de prisão no Brasil é o seguinte: para a rádio comunitária seria a pena de 1 ano, só que acrescida de mais 1, dependendo do agravo da situação. Se houvesse, segundo as leis deles, né, se houvesse uma denúncia de que esta rádio estaria atingindo a comunidade, ou estaria, vamos dizer assim, transmitindo onde viesse interferir nas comunidades, comunicações da Infraero, então já seria um agravo. Então, perante este agravo, aí o companheiro já sofreria de um, passaria para 2 anos, tá, de pena. Com agravo também, até ano passado, existia uma multa de R$2.000. Segundo nos passaram a direção da Brás, que nós não sabemos ainda, eles querem colocar esta multa em R$10.000 para rádios comunitárias, tá? E após o fechamento, como você falou, os companheiros são fichados criminalmente e a rádio tem os equipamentos apreendidos, não são devolvidos mais, tá? Não existe forma da lei que faça devolver os equipamentos para uma rádio comunitária, não tem como. Não perdem totalmente. São perda total. Aqui no Pará, nós conseguimos, aqui no Brasil, nós colocamos essa palavra como roubo. Claro. Né? Como roubo, nós fomos roubados, nossos equipamentos, porque para eles são crimes, mas para a comunidade não é um crime. Fazer uma rádio de 25 watts, que é pequeno porte, uma rádio de 25 watts não derruba avião, como eles costumam falar nas grandes emissoras de rádio e televisão. Olha, a rádio Favela do Rio Grande do Sul derrubou um avião. Não existe isso. Tecnicamente não existe. Uma rádio comunitária jamais derruba avião, jamais vai influenciar na transmissão da Infraero, no caso, jamais. Só que eles usam esse argumento para poder fechar as nossas rádios, tá? Okay. Eu quero até acrescentar para você um fato muito curioso que acontece aqui no estado do Pará. Nós temos, no nosso caso, eu represento uma entidade, é um conselho comunitário do bairro do Jurunas, é um conselho já constituído há 22 anos. Não, 22 anos que existe. O conselho. Sim. Há 4 anos nós pedimos, nós colocamos a documentação no Ministério das Comunicações pedindo outorga para nós, tá? Já fomos apreendidos 2 vezes. Tá? Já fomos apreendidos 2 vezes nosso equipamento. A última vez aconteceu agora na última quarta-feira. Hoje está com 7 dias. Miércoles. Tá bom? Miércoles. Certo. E, bem, é uma comunidade. O conselho, ele comanda 48 comunidades. Cada comunidade tem aproximadamente 250, 300 pessoas associadas à comunidade. Agora você multiplica 200 pessoas vezes 48 comunidades. São quase 10 mil pessoas. Uma comunidade de 10 mil pessoas não consegue legalizar uma rádio de 25 watts, enquanto nós temos um deputado aqui no estado do Pará que, dentro de 2 anos de mandato, conseguiu 14 rádios comunitárias, através do Ministério das Comunicações. Ele tem 14 rádios e 2 canais de televisão. Então, quer dizer, nós não temos uma pessoa, nós somos oprimidos, nós não temos, assim, como chegar às autoridades e explicar por que ele consegue e uma comunidade não se consegue. Ok. É muito, muito difícil. Muito difícil. ¿Y cómo actúan ustedes ante esta situación? ¿Cómo? ¿Cómo actúan las radios? Las distintas radios comunitarias, ¿cómo actúan ante la represión del Estado? Ante esta situación de los cierres de las radios. ¿Cómo la actúan? ¿Qué han hecho para enfrentar la situación? Ah, sí, sí, está. Bueno, para la gente enfrentar la situación, nos actuamos como si fuésemos verdaderos fugitivos de la policía, ¿tá? Si nos colocamos una radio hoy, aqui, no máximo que ela vai ficar no ar é 2 ou 3 meses. Logo em seguida, eles viriam apreender o equipamento e fazer as apreensões do equipamento e levar nossos companheiros presos. Então, como nós fazemos? A nossa única maneira de se resguardar disso seria mudança de endereço. Nós trabalhamos como um povo nômades. Nós ficamos 2 meses no local, mais 12 no outro, mais 2 no outro, mais 2 no outro. E assim, nós conseguimos ficar com a Rádio Rio Mar quase 3 anos, mudando de lugar. E com a ajuda da comunidade. Quando se vê um carro de polícia, olha, a polícia está passando na rua tal, tá? Aí se tira a rádio do ar, se pega equipamento, a comunidade chega, esconde o transmissor, esconde tudo, com a ajuda da comunidade. Infelizmente, nessa última investida da Polícia Federal, nós não conseguimos isso, que eles chegaram de surpresa muito cedo, não conseguimos a esse... Muito bem. Bueno, Raimundo, muchas gracias. por estar con nosotros acá en este programa que estamos haciendo con Matraconda y Red con Voz, que se llama Búsquedas. Y bueno, esperamos, nos bueno, estamos viendo, ¿no? Contamos también que ahora están participando de acá del foro de radio local, en el Foro Social Mundial. Sí. Claro, eu que agradeço a oportunidade de ter para estar falando para os quatro cantos do mundo. É muito importante isso para nós, assim como é importante também a realização do Fórum Social Mundial, onde a gente vai poder, no nosso caso, nós vamos poder passar para o mundo, passar para os poderes públicos as nossas reivindicações, os nossos anseios, né? Toda a nossa, o que nós queremos realmente em termos de rádio comunitária. Então, nós esperamos agora, durante o Fórum Social, representar muito bem as rádios comunitárias, e esperamos que os nossos governantes, poderes públicos, realmente se sensibilizam com a nossa situação e que agilizam o nosso processo de outorga. É isso que nós esperamos. Seguramente que sim. Muchas gracias. Tá, muito obrigado. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando este programa. Había una parte final que compusimos aquí con Verónica, que son como unas cuantas preguntas que nos planteamos desde los comunicadores. Entonces, ¿qué esperamos de los medios de comunicación? ¿Información, educación, entretenimiento o qué? Verónica, no sé, ¿alguna pregunta ahí que también puedas aportar vos? O sea, como comunicadora, ¿no? Más que nada, ¿qué alternativas de comunicación puede surgir ahora en este foro de radios, trabajando con tanta gente y con tantas agrupaciones diferentes? ¿Qué alternativas de comunicación pueden surgir? Sí. Y bueno, a ver qué otros modelos de comunicación y medios también son posibles. Nos vamos a ir despidiendo, muchas gracias, y en la semana estaremos en el foro de radios a partir del Foro Social Mundial. En la situación que se vive a nivel mundial, donde todos los modelos se resquebrajan, necesitamos buscar y buscarnos. Encontremos las alternativas juntos en este Foro Social Mundial Belén do Pará 2009. Búsqueda.